Deixa a chuva cair, deixa o vento soprar, deixa o olho aquecer quando o inverno chegar. Deixa o mundo girar ao redor das estrelas, deixa o olho banhar com rosas vermelhas. Deixa o Tim Maia rolar naquela velha sonata, deixa o olho fazer uma linda serenata. Deixa florescer belas flores de lis, deixa o olho tornar uma pessoa feliz. Deixa a nossa história virar conto de fada, deixa o olho guardar igual um anjo da guarda. Deixa Deus tocar em seu coração, deixa a vida compor uma eterna canção. Deixa o amor florir, campos e jardins, deixa a imaginação ultrapassar confins. Deixa o sol se pôr e a lua nascer, seja como for, deixa eu amar você. Deixa eu lhe abraçar, ele cobrir de beijo. Deixa a estrela cadente realizar seu desejo. Deixa as borboletas repousarem nas flores. Deixa o arco-íris exibir suas cores. Deixa as nuvens se tornarem figuras. Deixa eu ficar louco com as suas loucuras. Deixa reacender a chama da paixão. Deixa o vulcão entrar em erupção. Deixa eu levar você ao paraíso. Deixa eu fazer você perder o juízo. Deixa a realidade se tornar fantasia. Deixa a marcha fúnebre virar poesia. Deixa as ondas do mar invadir sua praia. Deixa eu me esconder debaixo da sua saia. Deixa o sol se pôr e a lua nascer, seja como for, deixa eu amar você. Deixa o meu sonho fazer parte dos seus. Deixa a vida sorrir com a graça de Deus. Deixa a minha canção lhe trazer soluções. Deixa eu lhe causar infinitas emoções. Deixa o meu coração ser o seu abrigo. Deixa o meu ombro ser o seu amigo. Deixa suas mãos sempre ao meu alcance. Deixa a gente viver um eterno romance. Deixa o dia ser curto e a noite ser longa. Deixa rolar um clima sem muita delonga. Deixa a paz reinar em nosso universo. Deixa eu lhe seduzir recitando meus versos. Deixa o céu brilhar, a luz de vagalumes. Deixa eu dormir tendido seu perfume. Deixa o sol se pôr e a lua nascer, seja como for, deixa eu amar você.